noite ri. Quero te dar todo o meu amor. Toda minha vida. Ah, eu te amo. Ah, eu te amo. Você é o que quero. Eu sou prisioneiro, prisioneiro desse seu amor.